da melhor e mais ouvida, Feels Like I'm Falling in Love, a nova dos caras. Novidade na programação, Fraternidade, daqui a pouquinho vamos falar novamente com o Lazinho, que tá na Gaivota Fiat, tá rolando esquadrão de vendas, hein? Fiat Gaivota, é hoje e amanhã, começou às 9, vai até às 8 da noite, o pedágio tá rolando por lá, daqui a pouquinho eu falo com o Lazinho de novo, ao vivo. Temos que fazer um break, a gente volta já. Na Fraternidade. A música volta já. 44222, Marcelo II, pelo social, pela área da saúde, com Murilo Kog 44. Meu foco é violência doméstica e abandono dos animais. Meu nome é doutora Angélica. 44888. Vote 44100 para Lucas Labrador, pelas vítimas de violência doméstica e pessoas com deficiência. Com Murilo Kog 44 para prefeito. Vote na coligação União pelo Bem de Araras e juntos vamos fazer a diferença. Doutor Agnaldo Piscopo vota Felipe Belotto 22. Olá pessoal, tô passando por aqui para fazer um pedido especial para você e para sua família. Vote Felipe Belotto 22 e me ajude a continuar um trabalho de mais de 30 anos que é salvar vidas na saúde pública de Araras. O Felipe pra frente, cuidando da gente, fazendo a diferença com alma e mente. O sertanejo rock, liderando aqui. Felipe Belotto é pra onde eu vou seguir. Conheça agora os vereadores, o time do Lula em Araras. Vote Alana Menezes, 43.000. Se você se preocupa com a juventude, transporte público e com as mulheres, vote Alana Menezes, 43.000. Com Roberta do PT para prefeita e Paraíba vice. Sou candidato vereador na cidade de Araras, Leandro Pinto, 13.700. Aí nós queremos poder fazer umas mudanças, ajudar na gestão que virá. Que possamos ter mudanças profundas nesse lugar a favor da população. Com Roberta do PT e Paraíba vice, candidatos. Federação Brasil da Esperança. Esses casos com a saúde não vai continuar assim. Você que está precisando de consulta, exame, cirurgia, está faltando remédio para você? Como vamos fazer isso? Organizando mutirões de saúde com os hospitais, clínicas. Vamos varar a noite se for preciso e acabar com esses absurdos. Nós vamos valorizar o pronto-socorro da Santa Casa, turbinar aquela UPA da Zona Leste. Araras precisa de um prefeito honesto, um prefeito que goste de você. Vote Murilo, prefeito 44. Estamos de volta, ótima tarde para você. Fraternidade. Liderança absoluta, tendo agora a Vanessa. A Vanessa tá no Belvedere acompanhando a rádio. Curtindo a programação, pediu Lady Gaga. Always Remember This Way na versão reggae. Ótima tarde para você. mais uma na indicação do ouvinte. O povo gosta dessa versão e é bem bacana mesmo. E agora a gente volta novamente ao vivo com meu amigo Lazinho, que tá na Gaivota Fiat. É, a Gaivota está com superação, é o esquadrão de vendas Fiat. Hoje e amanhã, tá? É, hoje e amanhã, rolando pra você das 9 da manhã até as 8 da noite. É a hora pra você adquirir seu Fiat zerinho, zerinho. Ou seu seminovo com excelentes vantagens. Lazinho, me fala dessas vantagens, meu querido. São vantagens que não terminam, Ivan. Aí excelentes sim. Vantagens. Tem lote exclusivo com preço abaixo de nota fiscal de fábrica. Tem transferência grátis. Tem 45 dias sem pagar nada. Tem parcelas reduzidas num total de 45 parcelas. Tem bônus de até 30 mil, emplacamento e IPVA grátis, entrada facilitada em até 10 vezes no famoso cartãozinho. Então vem pra cá, aproveita as condições incríveis, você pode aí de repente avaliar seu carro, entendeu? Senta, conversa com o pessoal da equipe de vendas aqui, quem sabe você sai de carro novo. Facilidade para sair de carro novo tem aos montes aqui, é o esquadrão de vendas Fiat Gaivota, hoje e amanhã, das 9 da manhã até as 8 da noite. Ô Lazinho, meu querido, tô sabendo que o pessoal tá passando aí, pegando o boné, esse boné tá bem legal, o pessoal tá até mandando mensagem aqui no zap da rádio. Tá passando sim, a galera pode passar por aqui, o carro da rádio tá parado aqui, a viatura da rádio tá parada aqui na frente da Gaivota, tá? Dá uma buzinada pra gente e fala, quero meu boné, entendeu? E vai levar um boné exclusivo da Gaivota pra casa, tá? E a gente tá por aqui no pedágio, lembrando que a Fiat Gaivota fica na Avenida Padre Alarico, logo na entrada aqui de Araras, 1420, tá bom? Não requer. Passa por aqui, traz o carro para avaliar, entra, come um salgado, toma um refrigerante, um café, um sorvete, conversa com a equipe de vendas. Tá bem legal aqui. Bom, não requer prática nem tão pouco habilidade. Todo mundo conhece a Gaivota Fiat, são décadas de tradição aqui na cidade de Araras, tá? Então, todo mundo conhece a Gaivota, nossos parceiros, eternos parceiros aí, a Gaivota. Lazinho, você já bateu um papo aí com a equipe da Gaivota hoje? Já conversei com a galera por aqui, sim. Depois você separa mais alguém pra gente bater um papo também, que eu quero saber mais. Sim, com certeza. Manda um abraço pra todo mundo aí. Lembrei, Ivan, inclusive do tempo que eu tive meu saudoso Fiat 147. Aquele, o amarelão que arrumava aqui. Aquele. Você vendeu, eu falei pra você vender que eu queria colocar o logo do Histeria nele, imagina. Ia ficar um Fiat 147 com o logo do Histeria, ia ficar show de bola, né, cara? Nossa, vamos providenciar um. Ô, Lazinho. Vamos providenciar um. Vamos, você tá sendo bem tratado, eu tô sabendo que está sendo muito bem tratado, né? Ô, tá show aqui, cara, tem salgado. Tem comes e bebes? Tem comes e bebes? Nossa, meio-dia e 31. Cheio de comes e bebes, opa. Meio-dia e 31, não comi, não almocei ainda, já bateu aquela fome, hein? Você vai almoçar por aí então, né, Lazinho? Eu vou almoçar por aqui. Na realidade, já almocei, viu? É? Já. Já bateu aquele rango? Já bati aquele rango. Ô, Lazinho, daqui a pouquinho eu vou voltar com você. Separa alguém aí da equipe que eu quero bater papo com o pessoal, você também. Tá. Pessoal da Gaivota Fiat aí, essa ação é o Esquadrão, gostei do nome. Esquadrão. É o Esquadrão, isso. Esquadrão de vendas e você tá fazendo parte, né, Lazinho? Estamos aqui com o Esquadrão, a loja tá cheia, o pessoal tá procurando aqui, tá fazendo cotação, trazendo o carro pra avaliar, entendeu? Pra tentar uma troca, tá cheio de facilidades aqui, pessoal, pode vir pra cá, que você vai sair de carro zero aqui da Gaivota. Ô, Lazinho, quem diz diria que um dia, Robertinho, menino de mamãe, voltaria a fazer parte do esquadrão, hein? Quem diria? Eu tô em dois esquadrões, cara. Um esquadrão tá aqui e o outro tá aí, aonde eu pertenço de corpo, alma e coração. Nossa! Depois dessa ganhou aumento. Depois dessa ganhou aumento. Então, exatamente. Pode passar aí. Olha só, depois você passa no RH, entendeu? Valeu, Lazinho, ó. Valeu, fraternidade é a melhor e mais ouvida. Daqui a pouquinho a gente volta na Gaivota Fiat, ó. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Ah, essa eu tenho vontade de sair dançando aqui no estúdio. É a cara do Histeria, hoje tem, hein? 7 da noite, programa Histeria. Som de Alok. histeria é uma loucura. In the desert, blowing up the sunshine. Uma na indicação do ouvinte também, hein? Quem pediu essa, produção? Quem pediu essa foi a nossa ouvinte, a Maiara, é isso? Ela que pediu? Pediu e já ouviu aqui na Melhor e Mais Ouvida, Fraternidade FM. Maiara pediu e manda pro pessoal que tá na sintonia, pessoal de Sadinha Torresmo. Bom trabalho aí, pessoal. Obrigado pelo rádio ligado na Fraternidade. Break, a gente volta já. Na Fraternidade. Já, já, mais música. As Óticas Barreto completam neste mês de setembro 34 anos. Venha fazer parte dessa linda festa e garanta produtos com até 60% de desconto. É isso mesmo. Nas Óticas Barreto, cada cor tem seu desconto. E você vai encontrar óculos de sol e armações com até 60% de desconto. Celebre as cores com a nossa promoção de aniversário de 34 anos. Visite nossas lojas em Araras e em Conchal. E aproveite. Óticas Barreto, com você em cada momento. Oiê, você já ouviu falar da Arena Baby de Araras? A Arena Baby Araras é o seu brechó e outlet de confiança. Aqui você pode vender as roupas e acessórios que não servem mais nos seus filhos, podendo receber em dinheiro na hora ou trocar por qualquer produto na loja. Venha conferir as melhores opções de moda infantil com preços que cabem no seu bolso. Ficamos localizados na rua Ana da Silva, número 10, no Jardim Fátima. A Arena Baby Araras, onde você faz economia e ainda renova o guarda-roupa dos pequenos. Olá, sou a professora Regina Corroquel, educadora, vereadora e candidata a prefeita. Araras sofreu muito nesses anos. Filas na saúde, atrasos e falta de ônibus no transporte público. Praças sujas e abandonadas. Mesmo a cidade enfrentando um dos seus piores momentos, eu estava lado a lado e defendendo a população como vereadora. Mesmo sofrendo ataques, mentiras e ameaças de todos os tipos, atuei em defesa do nosso povo de cabeça erguida. E hoje coloco meu nome à disposição para atender a vontade da grande maioria da população. Mudança já, 11. Sim, Comerciários de Araras, informa a hora certa. Ótima tarde, 12:37. Atenção, comerciário, você que trabalha com carteira assinada há mais de um ano, se for dispensado, você tem direito de ser homologado no seu sindicato, conforme determina a convenção coletiva de trabalho, sob pena de multa de um mês do seu salário ao seu favor. E você, comerciário, se for dispensado antes de completar um ano de trabalho, procure o seu sindicato para conferência das suas verbas rescisórias também. Não esqueça seus direitos. Sindicato dos Empregados do Comércio de Araras, sempre lutando ao seu lado. 15555, Geisa Franco para vereadora. Vote Silvia Mota, 15294. Meu nome é Rosilene e o meu número é 15888. Tito Sabino aqui, candidato a vereador. Meu número é 15777. Vote Heron Andrade, 15444. Para vereador, vote Gilberto de Abreu, 15333. A Krebsky está cobrindo toda a oferta da concorrência. Isso mesmo, toda a oferta. Venha conferir e aproveitar as melhores ofertas da semana. Tá construindo ou reformando? A hora é agora, mas é só essa semana. Corra aproveitar. Venha com a família fazer um excelente negócio e tomar um delicioso suco refrescante. Vem pra cá, vem pra Krebsky. Em Araras, Avenida Dona Renata, 2953. Sinta Krebsky, tudo pro lar e construção. Vamos dar nome aos bois. Beloto é apoiado por Pedrinho, Bolsonaro e Tarcísio. Regina tem o líder do bolsonarismo em Araras com ela e também o Padre Kelmo. Murilo tem como padrinho o ex-coach Pablo Marçal, que por sua vez é bolsonarista. Marreto tem Tarcísio, que também é bolsonarista. Eu sou a Roberta do PT e junto com meu vice Paraíba, somos a mudança de verdade, pois somos oposição ao governo Pedrinho e ao Bolsonaro e sua trupe bolsonarista. Sou a candidata do presidente Lula, da esperança e da democracia. Brilha nossa estrela. Tamo de volta, ótima tarde pra você. Fraternidade. Liderança absoluta. Tico Santa Cruz, diz aí. Salve, salve, galera. Aqui quem fala é Tico Santa Cruz, Detonautas Rock Clube. E aqui na região não tem jeito, meu brother. A fraternidade é a melhor e mais ouvida. Visão do espaço, estamos tão distantes. Se acelera o espaço, sigo a voz do meu coração. Ontem eu fui dormir.